falei pra minha mãe que nunca mais ia colocar um copo na boca. Seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Te amando loucamente. Você me ensinou os caminhos, o amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te perdendo para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Essa dor que você colocou dentro do meu peito. Ah, ah, ah, ah, você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo seu outro amor. Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou dentro do meu peito. Quem gostou, levanta a mão em cima.